Obrigado Deus, mais uma vez eu aqui, fazendo som pra vários ouvir. Na pura humildade, contemplando o dom da vida, é o mínimo que faço pela dádiva divina. Pés na rua, respira liberdade, com caneco cheio, nunca pela metade. De ponta a ponta, são vários chegados. Só sangue bom abalando o cenário. Embaixo do céu, em cima da terra, em busca da paz, pronto pra guerra. Pode crer que eu sei o limite do meu corre. A diferença do remédio pro veneno é a dose. Chega chegando, aqui vários manos, parceria forte, não te deixa falando. Mas se for vacilão, talarico fez feio. Pede um lugar no céu pra Deus de joelho. Trago comigo frases da oração. Nunca nos deixar e cair em tentação, e que nenhum venha testar a febre também. Senhor, livrai-nos de todo mal, amém. Trago comigo frases da oração. Nunca nos deixar e cair em tentação, e que nenhum venha testar a febre também. Senhor, livrai-nos de todo mal, amém. Pura censura, preconceito notório, quando pedem pra checar o meu repertório. Meu repertório é sangrento, porém legítimo. Fatos, relatos, meu senso crítico, real, nu e crua, que vem da rua. Verdade que machuca, choca, assusta, determina o lugar que possamos cantar. Falso moralista faz questão de evitar, mesmo sendo tirados em eventos, em rádios. Quem é que tá no celular, no som portátil? No som que esconda no porta-mala do carro, pela pista de rolê ou de boa parado. Onda sonora de becos e vielas, presente na rua, no barraco, na cela. Aquilo que pra alguns é som de ladrão, pra muitos faz bem como uma oração. Trago comigo frases da oração. Nunca nos deixar e cair em tentação, e que nenhum venha testar a febre também. Senhor, livrai-nos de todo mal, amém. Trago comigo frases da oração. Nunca nos deixar e cair em tentação, e que nenhum venha testar a febre também. Senhor, livrai-nos de todo mal, amém. Rondonópolis, um bom lugar, interior, mas nem por isso você vai subestimar. Igual a metrópole, aqui também tem bang. Proporcionalmente aqui até jorrar mais sangue. Com progresso, o crime também chegou, de bonde atrás da boa, espalhando terror, dando risada do tático em diligência. No mocó, repartindo o prêmio da Mega Sena. De tudo vale no mundo da vaidade, onde status não é luxo e sim necessidade. Não tem perigo que os moleque não enfrenta, pra tá de carro no rolê de 300. Da miséria nunca mais ser refém, enfiar a mão no bolso e sacar várias de 100. Entre a rua e a cadeia, a vida e a morte, aí é com você se deve tentar a sorte. Trago comigo frases da oração. Nunca nos deixar e cair em tentação, e que nenhum venha testar a febre também.